direita. E depois à esquerda. Depois recua, depois avança, com a sua muleta, vai pelos pântanos. Mais que menos, é muito pouco. Um morto vivo, e no entanto, vai caminhando os abismos. É impossível, mas ele insiste. Depois recua, depois avança, dobra a direita, depois a esquerda, com a sua muleta, vai pelos pântanos. Mais que menos, é muito pouco. Morto vivo, e no entanto, vai caminhando sobre os abismos. É impossível, mas ele